Tipo um fuzil israelense programado pra matar. Estilo uma dose de repeteco que deixa cheiro de sangue no ar. É tipo uma ponto de 20 na cintura. Estilo enterro velório defunto sem nome na sepultura. É tipo a metralhadora do bandido que invade o distrito. Estilo um assalto a banco, um barril de pólvora explosivo. É tipo um tribunal sem juiz e sem sentença. Estilo um católico sem igreja, sem crença. É tipo um pai que chora e a tiazinha na rebelião. Salve, salve, Cezinha, as cadeias, detenção. É tipo Jesus Cristo crucificado sem perdão. Estilo a rosa sem espinho, paraíso na escuridão. A 12, o carro forte, a sirene da ambulância. O tiro de matraca, o sonho da criança. É tipo Satanás que dá risada e abre a cova. Estilo governo, filho da puta que faz a favela a zona morta. Tira a escola e põe o crack, escorre a lágrima de sangue. Assalto a mão armada, formado num desmanche. Porta giratória, 6 janelas terminada. Medalha pra ladrão é quadrada, niquilada a cena. É de sangue, o roteiro é bang bang. O clima é de tensão, o desespero é constante. Porque a faculdade é prestada de HK. Infelizmente a história, parceiro, é contada a bala. Gatilho na faca, na dor ou na bala. Na farda da polícia, o sangue da desgraça. O tiro de matraco, colete à prova de bala. A revolta sanguinária na justiça censurada. No gatilho na faca, na dor ou na bala. Na farda da polícia, o sangue da desgraça. O tiro de matraco, colete à prova de bala. A revolta sanguinária na justiça censurada. É isso mesmo, tá desse jeito, infelizmente. Quantas crianças não puderam ir com o pai no play center? É só sepulcro, DP, família chorando. Mãe de luto e o demônio de farda atirando. Quantos de nós estão aí nas favelas, nos morros de Audi, cor de ouro, Cherokee, banco de couro? Diz, vai, true, se é que tem algum, faz esforço pra lembrar, me mostra ao menos um. Palmas para o sucesso no avanço tecnológico. Estatisticamente o ódio é a escada que sobe o pódio. Pra dizer quanto sangue derramado custou pra ter, quantos pentes foram gastos de PT, por quê? O sistema só me vende ilusão. Viagens pelo mundo transatlântico, mansão. E mais, clube de golfe na terra do McDonald's. No seu Counter Strike eu só conheço Game Over. Quantos corpos não foram fuzilados? Quantas vezes Deus não foi solicitado pelas orações das vítimas no cativeiro? Com medo ou pelos trutas de fuga no tiroteio, mano? Corta a cabeça de um juiz com uma lâmina é apenas o retrato de um Brasil sem esperança. A vingança aqui não é super pop nem conto de fadas. Infelizmente a história é contada a bala. No gatilho ou na faca, na dor ou na bala. Na farda da polícia, o sangue da desgraça. O tiro de matraco, colete à prova de bala. A revolta sanguinária na justiça censurada. No gatilho ou na faca, na dor ou na bala. Na farda da polícia, o sangue da desgraça. O tiro de matraco, colete à prova de bala. A revolta sanguinária na justiça censurada. No gatilho ou na faca, na dor ou na bala. Na farda da polícia, o sangue da desgraça. O tiro de matraco, colete à prova de bala. A revolta sanguinária na justiça censurada. No gatilho ou na faca, na dor ou na bala. Na farda da polícia, o sangue da desgraça. O tiro de matraco, colete à prova de bala. A revolta sanguinária na justiça censurada.